enganou. E tá no retratinho bonitinho que eu guardo e não dou. Guardei sua aliança pra ter a lembrança do meu violão que você me enganou. Seu riso de criança que me enganou. E tá no retratinho que eu guardo e não dou. Guardei sua aliança pra ter a lembrança do meu violão que você empenhou. E cada amor que faço, um novo amor eu conheço. Cada paixão que eu esqueço é mais um samba que eu faço. E o seu riso de criança que me enganou. E está no retratinho bonitinho que eu guardo e não dou. Guardei sua aliança pra ter a lembrança do meu violão que você empenhou. Mas o seu riso de criança que me enganou. E está no retratinho que eu guardo e não dou. Guardei sua aliança pra ter a lembrança do meu violão que você empenhou. Canto a vara de passar e você ouve bem de longe, mas não vê. É a última homenagem que eu vou fazer a você. Lembrança do meu violão que você entende.